Abra comigo sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Quero lembrar a você, irmão, que todo o texto escrito foi escrito para o nosso ensino. A própria palavra nos ensina que a Bíblia foi escrita para que nós recebêssemos a revelação do Espírito Santo, da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós paramos para ler um capítulo, para meditar no texto bíblico, existe alguma coisa espiritual sobrenatural acontecendo, nós estamos alimentando o nosso espírito com a palavra, com a verdade de Deus. O Velho Testamento não passou. Existe uma linha de pensamento em que diz que o Velho Testamento já passou. É uma interpretação errônea do Velho Testamento, da Antiga Aliança. A Antiga Aliança foi substituída pela Nova Aliança, mas as verdades da Antiga Aliança continuam sendo verdades na Nova Aliança. E todas as vezes que nós lemos um texto do Velho Testamento, nós estamos lendo algo que Deus deixou e que revela a pessoa de Jesus Cristo. Revela o propósito de Deus para as nossas vidas. E esse é um dos textos. Capítulo 6 de Samuel, segundo livro de Samuel, diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30 mil. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levantaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com todo o tipo de instrumento de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Antes, fê-la entrar na casa de Obed-Edom, o Giteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o Giteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi com alegria. Verso 13. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Leia novamente o versículo 13. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros e cevados. Eu acredito que esse percurso seja de aproximadamente 70 quilômetros, que é um percurso que a gente faz hoje, subindo para Jerusalém, de ônibus, no ar-condicionado, numa autoestrada maravilhosa. Mas a gente passa por aquela estrada e vê ao redor a subida, é puro cascalho, deserto de cascalho, areia fina e pedras. Subir por esse trajeto a pé não é fácil. 70 quilômetros subindo, provavelmente se torna um percurso maior, porque não é na mesma rota que hoje a estrada é construída passa. Vai ser um caminho que a gente vai tentando. E ainda carregando a arca, e ainda levando bois e carneiros, e ainda levando levitas, instrumentos, o povo inteiro e o rei indo na frente, foi, sem dúvida, um cortejo inimaginável. Aquele mundo de gente levando a arca, e a Bíblia deixa claro o detalhe, com alegria. Davi levava a arca com alegria. Agora, o capítulo começou dizendo que Davi se lembrou da arca e desejou trazê-la de volta. Mas eles colocaram num carro novo. E quem ia à frente do carro eram os filhos do sacerdote. Uma geração nova, fazendo as coisas santas de Deus, com procedimentos novos. Esse é o retrato do que estamos vivendo hoje. Uma geração de crentes novos, querendo trazer a presença do Senhor e usando os carros novos que nós temos hoje. Os recursos novos. Nós estamos rodeados de todo tipo de aparato, de tecnologia, de atrativos. Nós queremos mudar a forma de trazer a presença do Senhor, de conduzir a arca, de viver a vida cristã. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo isso em todo o mundo. As pessoas agora estão muito felizes em assistir o culto pela internet, inclusive porque podem dar oferta pela internet, podem mandar seus pedidos de oração pela internet, ficam em casa e, se quiser, dá tempo de levantar e ir na cozinha, fazer um lanchezinho, porque você continua ouvindo, e volta, se assenta, assiste de novo. As pessoas estão buscando carros novos para a presença do Senhor. Isso é real. E nós não precisamos ser assim muito modernos. Nós não precisamos estar pensando em estratégias. Naturalmente, esse tempo que estamos vivendo de acomodação, de apatia, está fazendo com que cada um de nós busquemos um jeito mais simples, mais fácil, mais cômodo de trazer a arca de Deus para casa. Esse texto nos ensina claramente que, na primeira adversidade, aquele carro novo não funcionou e a arca ia caindo para o chão. E é assim mesmo, irmão. Essas nossas ideias, esses malabarismos que vemos, essas tentativas que vemos de modernizar o Evangelho, de fazer com que a gente fique moderno, alinhado com toda essa tecnologia ou com a nossa correria, que as coisas de Deus se adaptem ao nosso estilo de vida, é muito arriscado. Uma hora o carro tropeça. E usar com todo temor, com toda boa intenção, foi segurar a arca. Mas não é assim que se carrega a arca. Não é assim que se vive o reino de Deus. Não é do jeito que nós estamos vendo acontecer ao nosso redor que se busca a Deus. Se busca a Deus do mesmo jeito que Ele desde o início propôs ao homem. E aqui representado pela forma com que os levitas carregavam a arca. O jeito que Deus disse que é para eu buscá-lo em espírito e em verdade, não nesse monte, não naquele outro, mas diante do Senhor, quebrantado, no meu quarto, na presença do Senhor, com os meus irmãos mais unidos diante do altar do Senhor. Esta é a forma com que se busca o Senhor. O acidente, a tristeza da nação, a tristeza de Davi, o líder, de ver que mesmo tentando com todo esforço trazer a arca, não tinha dado certo. No fundo, cooperou para que 3 meses depois, Davi se lembrasse. Falou assim, nós vamos trazer a arca, mas nós vamos trazer a arca do Senhor do jeito certo. E esse é um desafio para nós. Como é que vivemos igreja? Como é que eu e você devemos viver a vida cristã? Como é que nós, como irmãos em Cristo, vamos viver o Evangelho neste século? Ah, Senhor, faça comigo o que o Senhor fez com Davi naqueles 3 meses, a ponto de restaurar a alegria e o ânimo de trazer a arca de volta, mas não do jeito que as pessoas, os homens estão dizendo que é agora, um carro novo, um jeito novo. Eu quero trazer a arca, a presença do Senhor para mim, do teu jeito. Não abro mão disso, Senhor. Então Davi disse, onde é que está a arca? Está na casa de Obed-Edom. E o texto sagrado diz, o geteu. Não foi em vão que Deus deixou esse detalhezinho, o geteu, como se estivesse querendo dizer assim, olha, não foi um hebreu. Deus não abençoa só os evangélicos. Deus abençoou o geteu. Um povo estranho, mas ele recebeu a arca com temor, cuidou da arca e Deus o abençoou e abençoou tudo que estava na sua casa. O jeito novo que estamos vivendo, os carros novos que estamos construindo, eles cada dia nos afirmam mais que é só o evangélico, é o gospel. Mas não é. Deus tem alguns detalhes aqui do jeito dele. Então Davi disse, vamos trazer a arca. E Davi chamou os levitas. E Davi disse, onde estão as varas? Onde estão aqueles que carregam a arca? Vamos lá e vamos buscar a arca. E há um detalhe aqui, irmão, muito interessante. Porque há muito tempo a arca não era conduzida. Há 3 meses atrás eles desejaram conduzir a arca, mas fizeram de um jeito muito moderno. Aqueles levitas que iam conduzir a arca, provavelmente eram os filhos dos levitas que anos atrás haviam conduzido a arca. Meu pai me conta, meu avô me contava do que era conduzir a arca até o tabernáculo. Mas eu sou levita, eu nunca carreguei a arca. Então aquele grupo de levitas, aquela geração de levitas, foi enfrentar uma dificuldade. Porque pôr num carro novo era fácil para eles. Eu li esses dias uma frase de uma jornalista, e ela disse assim, nós estamos vendo uma geração que domina a tecnologia como nenhum de nós. As crianças estão dominando a forma de comunicação desse século como ninguém. Mas esta mesma geração, altamente capacitada nas universidades, ela é totalmente incompetente para o esforço. E é uma verdade. Nós estamos vendo uma geração de pessoas altamente desejosas e capazes e envolvidas com os carros novos deste século, mas incapazes de esforço. E a vida não se faz com carros novos, a vida se faz com garra. As lutas se vencem com garra. toda a modernidade, toda a tecnologia, todos os recursos, todos os benefícios, todas as mordomias, todo o conforto que nós temos, não resolve nada na hora de ir para o altar com garra e lutar diante de Deus. Não resolve na vida. Na hora de lutar com garra para resolver os problemas, para enfrentar as dificuldades dos relacionamentos, ou até mesmo das provas, das questões a serem feitas ali no trabalho, não ajuda. Carro moderno não ajuda nada. Na hora em que a arca quer cair, a gente acaba cometendo algo errado. Esse texto tão antigo, irmãos, cerca de 1000 e poucos anos antes de Cristo, 3000 e poucos anos atrás, está falando de uma coisa tão moderna. O Senhor está dizendo: meu filho, tá bom, tem um lugar para você usar esse carro novo. Usa esse carro novo. Aproveita o que esse carro novo pode te trazer. Mas lembre-se de uma coisa: para você trazer a minha presença, vai ter que ser do meu jeito velho, antigo. Dobra seus joelhos, molha um pouquinho o chão ao redor dos seus joelhos com lágrimas de pranto, de súplica, de clamor, de quebrantamento, de rendição. Você pode até usar um CDzinho que é moderno, mas é você que vai ter que vir para o meu altar me adorar com essas canções. E do jeito meu, eu vou fazer o que você precisa. Quando nós estabelecemos uma semana de jejum e de oração para nós, nós estamos dizendo: Deus, eu quero fazer do jeito antigo. Então eu quero deixar de lado um pouco meus carros novos. Eu quero deixar de lado um pouco meus carros novos. Eles estão ocupando meu tempo. Eles estão me entretendo, eles estão assim, me deliciando. Eu tenho alegria, eu tenho um divertimento, eu gosto, é bom, não, é lícito, não tem problema não. Mas eu quero deixá-los de lado um pouco. E eu quero gastar um tempo nesses dias, do jeito velho, do teu jeito. Joelhos dobrados, jejum e oração. Você está comigo nisso, irmão? Você está comigo nisso? Mais uma semana de jejum e oração. E de uma forma específica, nesta semana, nós vamos nos encontrar todas as noites aqui no projeto. Você consegue dar um jeito, irmão? Você consegue dar um jeito? E falar: Senhor, eu quero buscar do teu jeito. O texto é claro que o Senhor abençoa a Davi. Davi começa a levar a arca de volta para a cidade com alegria, e terminamos no versículo 13, que diz: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, diga comigo, 6 passos. Eu já ensinei sobre isso aqui, irmão, nós já compartilhamos sobre isso aqui, mas a repetição, como a Dani gosta sempre de frisar, é a mãe da retenção. É catequese, é repetir, para ficar guardado. 6, na Bíblia, é o número do homem, representa o homem. Deus disse ao homem: olha, 6 dias trabalharás. 6 é a instância daquilo que compete a nós nesta vida terrena. As atividades, os compromissos, o esforço, a responsabilidade, é nosso, irmão. Para eu descansar o 7º dia, eu tenho que trabalhar 6 dias. Para eu colher, eu tenho que semear. E o Senhor vem e traz uma orientação a Davi. A Bíblia não dá detalhes de como que Davi teve essa direção ou essa ideia. Certamente foi de Deus. Ele disse: a cada 6 passos, a cada período que é do homem, pare para adorar. Agora imagina que aquele grupo de levitas, provavelmente, eu estou apenas assim, floreando, irmãos. Não faz muita diferença se foi ou não foi, senão a Bíblia teria dito. Mas, provavelmente, aquele grupo de levitas nunca havia carregado uma arca. Então, imagina você participar de uma cerimônia onde o rei está presente, onde toda a nação está presente, uma cerimônia em que todos sabiam e tinham o temor de Deus. Aqueles meninos, acima de 30 anos, até 50 anos, eram os levitas. Eles estavam numa expectativa muito grande de conduzir a arca. Nós podíamos adicionar aqui alguns, poderíamos adicionar aqui alguns elementos. Não era uma tarefa fácil. Subir para Jerusalém, 70 quilômetros, carregando a arca, naquela terra de cascalho, de pedras, de areia pura, não era uma atividade fácil. Além de toda aquela expectativa da cerimônia sagrada, divina. Mas nós temos que acrescentar aqui também mais um elemento. Há 3 meses atrás, o cara que fez isso morreu porque encostou na arca. Aqueles levitas, com todo esse peso dessa atividade, estavam de novo se lembrando do que havia acontecido. Meu Deus do céu, Uzá morreu. Se nós encostarmos nessa arca, se nós tropeçarmos nesse cascalho aqui, como é que vai ser? Meu Deus, tenha compaixão de nós. E aí o que Davi orienta? A cada 6 passos, pare para adorar. Existe um elemento no nosso corpo, se chama óxido nítrico. E ele é produzido lá nos neurônios, nas sinapses. E ele é reconhecido pelos médicos, pelos cientistas, como um gás, um puff de gás. E ele é produzido num momento específico, quando nós nos esforçamos uma determinada intensidade, chegamos a um estresse positivo do esforço, da garra. Não exageramos, não continuamos e paramos para descansar. Nesse exato momento, o cérebro começa a funcionar enviando óxido nítrico para todo o corpo. E o óxido nítrico é vasodilatante, faz com que o sangue corra muito mais no corpo. E os cientistas dizem que todas as grandes descobertas, todas as grandes aplicações científicas, todos os grandes insights vieram exatamente nesses momentos. Porque a criatividade, as soluções, as respostas vêm. Nos esforçamos, trabalhamos, nos empenhamos, fizemos nossa parte, 6 dias, mas agora eu paro para ir passear no parque, para fazer uma ginástica, para descansar. Estudei na prova até a hora de dormir. Estudei, me esforcei, mas eu também não vou exagerar, vou parar. Na hora em que a gente para, o organismo começa a liberar, lá nas sinapses, óxido nítrico. Ele é um vasodilatador que faz com que o sangue comece a pulsar com mais intensidade em todo o organismo, e é o momento de mais alta produtividade, inspiração, criatividade. Einstein dizia uma frase muito interessante. Ele disse assim: eu tento 99 vezes, não consigo. Saio para um passeio e então a verdade me é revelada. E dizem os historiadores, os estudiosos da vida de Einstein, que ele realmente tinha, ninguém sabia, cadê Einstein? Sumiu, uma semana sumiu. Ele tinha uma casinha lá no mato, ele ia para lá e ficava lá. Saio e a verdade me é revelada. Essa é uma instrução científica. Com um bom senso, qualquer um de nós vai dizer: realmente, se eu der uma descansada agora, eu vou me renovar. Mas ela não é apenas uma orientação científica, é uma orientação divina. A cada 6 passos, pare para adorar. Se sair para a praça, se passear, se descansar, se relaxar, faz com que o meu organismo comece a funcionar positivamente para produzir soluções, para reconhecer os raciocínios, as ideias, para gerar vida. Imagina o que não vai acontecer se eu parar é para adorar a Jesus. Esse correspondente físico, biológico, foi Deus quem criou. Mas nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos ir atrás dos nossos carros novos. E o Senhor nos chama para fazer do jeito dele. Senhor, eu tenho me esforçado. Trabalhei esta semana toda, mas agora eu vou te adorar. Eu vou cultuar ao Senhor. Senhor, eu me empenhei nesse projeto em tudo que me cabia, segundo minha responsabilidade, meu encargo. Mas agora eu vou colocar no teu altar e vou te adorar, Senhor. Porque aqueles levitas chegaram lá em cima com a arca, porque a cada 6 passos eles paravam e adoravam ao Senhor. Eles deviam colocar a arca ali em algum lugar e relaxar, descansar. Ufa. E aí iam cuidar do culto e adorar o Senhor. E a visitação de Deus vinha sobre eles. E pode ter certeza que antes do meio do caminho, eles já estavam muito mais confiantes, renovados. Quanto falta para subir? Falta muito ainda. Mas vamos lá, porque nós paramos para adorar. Como igreja, nós vamos parar essa semana. Estamos anunciando já 2 semanas atrás. Vamos parar. Nós não vamos nos reunir nas casas, as células. Nós não vamos ter outra reunião essa semana, mas nós vamos parar. E eu convido você para parar. Eu convido você a jejuar esta semana. Eu convido você a desligar a sua televisão. Eu convido você a desligar a sua internet. Você compra jornal, eu convido você, desliga o jornal. Dedica, Senhor, eu quero parar essa semana. Reduzir toda a atividade. Eu quero, Senhor. Se você pode essa semana ficar sem assistir televisão, fique sem assistir televisão. Se você pode essa semana ficar sem ler suas revistas, fique sem ler suas revistas. Se você pode essa semana ficar sem brincar na internet, como você brinca, não são coisas erradas não, irmão. Se for um pecado, aí não tem nem conversa, você tem que jogar fora mesmo. Mas são coisas simples da vida. São carros novos, que podem ser usados, mas não agora. Porque agora o Senhor quer que a gente use da forma antiga. Eu quero me desligar essa semana. Eu quero estar no culto, reunido com os meus irmãos. Nós não vamos fazer outra coisa aqui de 8 às 9, senão orar ao Senhor, orar, buscar o poder do Senhor, buscar a palavra do Senhor, buscar direcionamento do Senhor, buscar ouvir a voz do Senhor. Eu queria convidar você a se dedicar a isso nesta semana. Senhor, eu estou parando. Eu não estou vindo porque o pastor pediu, eu não estou vindo porque a igreja tem essa programação. Eu decidi parar. Dei 6 passos, vou parar para adorar. Feche os seus olhos, irmão. Quero pedir os diáconos que venham aqui e distribuam o pão e o vinho. Você vai recebê-lo e continue assentado. Continue com o pão e o vinho na sua mão e continue orando ao Senhor. Peço a você que você tenha um tempo conversando com Ele. Medite com ele nesta palavra, neste procedimento que ele mesmo instruiu. Ele mesmo instruiu, e nós temos tanta dificuldade de pôr em prática. Nós somos chamados a correr, correr, correr, fazer, preocupados, aflitos, angustiados, chateados, entristecidos. Você recebe e continua orando, irmão. Tem esse tempo orando ao Senhor. Você tem nas mãos o pão e o vinho, o alimento, a aliança, a vida. Eu convido você a orar ao Senhor mais uma vez e dizer a Ele: Tu és a minha fortaleza, Senhor. Eu não posso nada sem Ti. Por que é que eu vou dar o sétimo, o oitavo, o nono passo? Basta eu dar seis. Eu quero aprender a aplicar isso na minha vida. Não é uma doutrina de contar dias. Não é uma doutrina de vez em quando parar numa semana especial. É um princípio na minha vida. Quando as coisas estiverem difíceis, é porque já passei dos seis passos. Tenho que parar e adorar. Quando eu não souber para onde ir, quando eu não souber que rumo tomar, que decisão tomar, é porque eu já me esforcei além da conta. Eu tenho que parar. O meu corpo vai produzir óxido nítrico, muito mais o meu espírito vai produzir o que Deus tem para mim. Quero isso para minha vida, Senhor. A palavra do Senhor diz que eu e você devemos avaliar nossa vida, analisar nossa vida. Muitos estão fracos, doentes, muitos já morreram porque não discerniram o corpo de Cristo. Senhor, ensina-nos a discernir o teu corpo. Como Davi discerniu como deveria trazer a arca do teu jeito. Ajuda-nos a discernir, Senhor, todas as coisas do Senhor. Ajuda-nos a viver um mês de agosto, um semestre melhor ainda, Senhor. Mais vitorioso na Tua presença, Senhor. Mais íntimo de Ti. Ajuda-nos a vivermos esta semana de jejum e de oração, crescendo na unidade, Senhor. São coisas que o Senhor fará em meio ao jejum e oração. O Senhor não diz que eu e você não podemos cear. Ele diz que eu e você podemos avaliar a nossa vida e comer do pão e beber do cálice. Foi moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu não quero viver arrumando carros novos. Se me for útil, se me for oportuno, eu posso até usar as coisas que nós temos, mas eu quero ter tempo na minha vida para deixar o carro novo de lado e trazer a arca do jeito de Deus. Eu não quero que as minhas aflições, que as minhas chateações, que as minhas tristezas, minhas mágoas, minhas fortalezas, meus problemas ditem o jeito de eu viver. Eu quero me esvaziar, Senhor, com jejum e oração nesta semana, e ouvir o Senhor e ser renovado na tua presença, e ser incendiado. Quem sabe no meio dessa luta, dessa minha aflição, o Senhor não está trabalhando no meu caráter. Quem sabe subindo aquela montanha, aquele caminho, a cada 6 passos aflito, não era o Senhor ensinando aqueles levitas a restaurar o teu jeito de viver o teu evangelho. Faz assim conosco, Senhor.